aí, jagunçada comedora de miolos. Hoje é segunda-feira, o dia mais soturno da semana. Criaturas misteriosas e sombrias pairam sobre o dia de hoje, infectam esse pilha de gibis, o único podcast que não pode ver a luz do sol se não morre. Então, aqui nessa escuridão macabra de começo de semana, com aquela vontade sedenta de falar sobre gibis do mal, está aqui comigo ele que faz regime à base de massa cinzenta, Marquito. Olha, se a gente for procurar aqui na internet, tá difícil de conseguir cérebro bom pra comer, viu? Tá ruim o negócio. Bom, tem um ao seu lado, né? Ele que bebe sangue com energético e duas pedras de gelo, Vitor Azambuja. Cara, se depender do meu cérebro, ele vai morrer de fome. Bem que eu tentei, né? Então. Tá vendo o que eu tô dizendo? Eu falo, você não acredita em mim? Pois bem, seres das trevas, vamos parar com essa enrolação, já vamos começar pelo começo. Vai, Marquito, puxa aí um gibi pra você. Bom, eu primeiro quero comemorar com vocês que eu finalmente entrei no de 2017 da minha pilha de gibis. Estou lendo gibis que eu comprei em janeiro de 2017, então quero comemorar feliz com ano vocês. Novo. Muita saúde, muita paz, que esse ano 2017 seja muito bom. Ano que vem tem Copa do Mundo, né? Quem sabe o Brasil vai ser hexa, né? Eu tô confiante. E o gibi que eu tirei da minha pilha, esse daqui não tava na ordem lá certinha, é o iZombie, o quarto volume da série iZombie, lançada aqui no Brasil. É a série do Chris Robertson, desenhada pelo grande Michael Allred, né, que ficou aqui famoso no Brasil com o Mad Men, com o Ecstatics, né, o antigo X-Force, que depois virou Ecstatics. Peraí, ele ficou famoso com o Mad Men no Brasil? Não ficou famoso com o Mad Men porque o Mad Men não foi publicado, mas ele, quando foi publicado em Ecstatics, né, X-Force, Ecstatics, o pessoal falava de Mad Men, né, que é aquele clássico que ninguém nunca leu, né? Então, Mad Men sempre tá pra mim naquela mesma prateleira que tinha lá o Stormwatch, né? O gibi foda que todo mundo gostava, mas ninguém leu, né? É a mesma coisa. Não, mas chegou a ter uma revista ou duas aqui por uma dessas editoras menores, não me lembro qual é a Brainstorm. Metal Pesado, Tech, alguma coisa dessas editoras isso, assim, não existem mais. Mas se eu não me engano, foi depois dessa fase do Ecstatic. E essa série conta a história da Gwen, que ela é uma zumbi, né? Ela já inicia a história morta-viva e ela, para poder manter a sanidade, ela precisa de tempos em tempos comer cérebros. E a melhor forma disso é ela trabalhar como coveira. Então ela é a coveira da cidade de Eugene, em Oregon, nos Estados Unidos. E ela tem... A família dela acha que ela tá morta e tal. E ela tem dois amigos. Uma é uma fantasma que morreu nos anos 60, mas que continua vagando por ali. E o outro é um nome, é o Scott, que as duas chamam ele de Spot, não sei porquê. E ele é um terrier homem, não tem um lobisomem. Só que ele foi mordido por um cachorrinho da raça Terrier e ele virou um Terrier homem. Será que eu vou pegar da pilha agora isso aí? Eu vou ler agora essa merda. Eu não li ainda, mas eu vou ler agora. Pera aí. E assim, ele começa como uma história bem bobinha. Ela quando come o cérebro dos corpos que estão ali no cemitério, ela pega um pouquinho da lembrança daquelas pessoas e tenta ajudá-las no pós-vida de uma forma ou de outra. Só que no decorrer da série o enfoque vai mudando muito. Acabam aparecendo outras criaturas sobrenaturais no decorrer da série, aparecem vampiros, aparece monstro de Frankenstein, aparecem caçadores de monstros, e no final aparecem monstros à la HP Lovecraft, né? A grande ameaça que ela tem que combater junto com os amigos, os caçadores de monstros todos, é um um monstro Lovecraftiano que tá chegando para poder destruir o mundo, né? Consumir todas as almas e destruir o mundo. E esse quadrinho virou uma série de TV, né? Pela CW, que só aproveita o nome e essa história dela consumir cérebro e adquirir a lembrança da pessoa que ela comeu o cérebro. Então, eu só assisti o piloto dessa série, ela já teve 4 temporadas, já foi renovada pra quinta e pra última temporada, a quinta vai ser a última temporada. O iZombie aqui no Brasil e lá fora, nos Estados Unidos, tiveram 4 encadernados. Esse último, que foi o que eu li, ele foi lançado aqui no Brasil em dezembro de 2015, ele foi publicado durante o ano de 2015, de fevereiro até dezembro de 2015, mas aqui em Maceió ele acabou chegando só no início de 2017. Eu não sei se já era uma republicação, né, um envio de encalhe e tal, mas eu acabei pegando nessa segunda parte. E assim, eu peguei principalmente por conta dos desenhos do Michael Red, que eu sou muito fã do cara. Mas é uma série divertidazinha, é legal pra passar o tempo e tem essas bizarrices que eu tava comentando aqui. Mas é comédia, é terror, é de zumbi normal, não saquei ainda. Não chega a ser nem comédia e nem terror, é uma série de costume, de dia a dia. Não tem nenhuma pegada, é uma pegada de sitcom, mas não tanto comédia, entendeu? É mostrando o dia a dia daquele grupo de amigos, e aí acabam aparecendo outros personagens. O avô do Spot, né, do Terrier Homem, ele tá velhinho, tal, ele tá quase morrendo, e para ele não morrer, a alma dele habita um chimpanzé. E ele acaba se tornando um chimpanzé falante, que começa a se relacionar com a dona do diner da cidade, que é amiga da zumbi, da fantasma e do Terrier Homem. Tem uma equipe de coveiros, que são, eles se denominam coveiros, que são caçadores de monstros. Tem os presidentes zumbis, que são monstros que trabalham para o governo americano, que tem nome de presidentes, que aparece um Lincoln zumbi, que faz parte da história. Enfim, é esse tipo de viagem bizarra, mas é bem divertido o gibi. Não, acabei de me dar conta por que elas chamam o cara de Spot, porque Spot é nome de cachorro. Ah, ó, tá vendo? É comum nos Estados Unidos, cachorrinho chamado Spot. Terrier Homem é sensacional. Não, peguei aqui, já estou lendo aqui enquanto. Não, eu ia falar isso. Quando eu vi essa série, eu não dei a menor bola pra ela. Eu lembro de ter visto imagens da adaptação do CW, trailer, mas não dei a mínima nem pra o seriado de televisão, nem pro gibi. Mas, porra, você me convenceu, velho. Eu tô olhando aqui. Eu comprei porque era do Alred. Também adoro a arte do Mike Alred. Tipo de artista que me faz comprar gibi. Saíram 3 encadernados até agora, né? Foram 4. A série toda foram 4 encadernados. Já saíram os 4 aqui no Brasil, então? Já, foi. É o que eu tô dizendo. Você tá vendo? O cara tava dormindo na hora que eu tava falando, dando os serviços. Comeram os miolos dele, né? Os miolos e os ouvidos dele. Tá valendo. Eu falei que tá valendo. É verdade. Aqui a gente mata o Rogozar e mostra o cajado. Ainda, velho. Ainda isso, bicho. Supere. Mas e você, bom, Dão? O que você andou lendo de fantasmagórico? Eu peguei aqui pra ler, inclusive também fiz um reviewzinho lá no site, um gibi lançado pelo SESI São Paulo Editora, né, em março, abril, que eu acho que passou batido por muita gente aí, né? Eu não, pelo menos eu vi pouquíssima informação sobre, que é Os Vampiros, escrito pelo Felipe Melo e desenhada pelo Juan Cávia. O Felipe Melo é português, né, de Portugal, e o Juan Cávia é argentino. Eu não conhecia nenhum dos dois, eles já fizeram umas sériezinhas juntos, que eu não sei se saiu aqui, assim, pelo que eu vi, não é muito conhecida, não. O Felipe Melo é esse cara polivalente, né, ele é escritor, ele é músico, então ele fez também uma grande pesquisa aqui para esse trabalho. Essa graphic novel saiu lá em Portugal em 2016 e era o SESI publicou aqui numa edição única de 200 e poucas páginas, quase 230 páginas, um papel bem bom assim, sabe, esse papel mais grossão, mais duro, um formato quase americano, assim, capa normal, não é capa dura. Um volume bem, tá bem legal o volume, não tem extra nenhum, só informação de quem é, de quem são os dois autores e a história e tal. E ela mistura dois elementos que eu gosto muito, né? É uma história de guerra e, ao mesmo tempo, um suspense terror. Assim, eu falo que gosto muito, mas filme de guerra, por exemplo, eu tenho preguiça de ver. Assim, você fala, veja esse filme aqui de guerra. Eu fico relutante, fico, não quero ver. Quando eu vejo, geralmente eu gosto muito. É um gênero que eu gosto, mas não é um gênero que eu assisto, assim, sempre, sabe? Eu gosto muito de ver, mas eu não assisto. Só quando cai, assim, de repente, tá passando lá na televisão. Eu lembro, por exemplo, que o Nascido para Matar, que é um dos filmes que eu mais gosto na vida do Stanley Kubrick, eu assisti no SBT, sabe? Eu tava em casa sábado à noite, lá, pivetão, aí liguei, tava passando o filme e vi o filme todinho. Então, geralmente é assim. E aí, ele, além disso, além de envolver guerra e terror, ele pega uma parte, assim, da história que a gente não estuda quase nunca na escola, né? Que é essa parte do neocolonialismo, do imperialismo, ali, do final do século XIX, começo do século XX, parte de Portugal, né? Porque a gente sempre estuda na escola Inglaterra, né? Dominando ali Egito, Índia, essa parte da quase toda a África, a França, né? Que vai pegar ali aquela Argélia, Marrocos e tal, a Alemanha com as outras possessões, ou seja, a gente estuda o que vai gerar a Primeira Guerra, né? Essa parte, quando chega em Espanha, a gente cita a Espanha, Itália, a gente cita a Itália, porque a Itália vai levar um cacete, né? Da Abissínia, né? Que vai ser a Etiópia, que é o próximo gibi que a gente vai falar daqui a pouco. E quando fala de Portugal, a gente fala, bom, Portugal manteve suas possessões do século XVI, né? Que é Moçambique, Angola, Guiné. E aí, esse gibi fala do final da libertação dessas nações africanas, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vai ter um grande movimento ali do fim do imperialismo, né? Que as nações europeias saem da África, algumas conseguem independência na base do acordo, outras são umas guerras intermináveis. As portuguesas é nesse esquema, né? É uma guerra interminável. Então esse gibi se passa no final de 72, ou seja, quando a guerra colonialista já estava terminando na África, né? Angola já estava livre, tinha uma guerra desgraçada em Angola, que se culhamba com tudo, então estava acabando já. E aqui esse gibi, eu falei do Nascido para Matar, que também tem um paralelozinho, né? É uma equipe menor, um grupo menor, que eles vão fazer um reconhecimento no Senegal, né? O Senegal faz fronteira com Guiné, e eles vão atravessar, estão em Guiné, vão atravessar até o Senegal para fazer o reconhecimento de uma base e voltar. Então só é isso, a missão deles. E aí mostra bem, tem todo, assim, o Felipe Melo, eu vi na internet, ele fez uma pesquisa seríssima, assim, do tema, ele entrevistou uma galera, ele usou muito de coisas reais para fazer, assim, todo o contexto da história. Então, é uma coisa que nós não estudamos, né? Mas ficou bem incrível, mas não ficou chato, sabe? Tanto é que o livro tem o quê? 230 páginas, e se tiver 5 notas de rodapé, é muito. Pra explicar a coisa assim, o nome do exército, sabe? Ele está lá, o cara num diálogo fala a sigla do exército, você bota embaixo o que significa, de quem era o lado, sabe? Coisas bem pontuais. Você não precisa saber essa parte da história de Portugal para entender. Então funciona muito bem. Ele sabe usar esse contexto histórico real a seu favor. Fica coisa muito boa, sabe? Esse vai e vem de ficção e história mesmo, né? História real. E aí, nesse coisa de guerra, sabe? Lembra muito Guerra do Vietnã por causa disso, né? Porque é uma região tropical, mosquito, uma língua que eles não conhecem, um povo, assim, subnutrido, desarmado, sabe? Toda aquela mesma ideia que tem no Vietnã, você pode trazer pra cá, que funciona lindamente. Se você abrir aqui uma página qualquer, você vai achar que é uma guerra no Vietnã, Estados Unidos contra os vietnamitas. Então, nesse negócio ficou legal. E o como diz o outro, né, o plus a mais é a parte dos vampiros, né? É a parte do terror, né? Que como ela vai se crescendo, como ele vai construindo. E aí, o Han Cave, a princípio, quando eu tava lendo o começo, eu achei que a arte dele não encaixava muito bem com esse clima de guerra, mas, porra, ficou muito legal. Assim, tem uma arte mais solta, né, mais cartunesca, mais estilizada, assim, mas funciona muito bem. E quando cai a noite, ele sabe usar o escuro a seu favor. Não fica aquela coisa preguiçosa, né? Botar uma página em preto, só com o olho do cara aparecendo. Ele sabe muito bem como ele usar essa escuridão todinha pra você passar essa ideia de suspense, né? Até a hora que aparecem os vampiros bicho, é uma história muito boa, assim. É grande, eu li de uma tacada, de uma sentada. Eu li nas férias, inclusive, tava viajando. E, cara, eu li assim, de uma tacada só. Os diálogos fluem muito bem, sabe? Eu gostei muito, sabe? Uma coisa que eu recomendo bastante. Aqui algumas imagens que até você colocou. Quando fez lá pro site. É, que eu tirei do celular, inclusive. Já... Eu tirei do celular porque eu não achei imagem dessa porra em canto nenhum, velho. Realmente, eu ia perguntar se encaixava, porque não é uma arte que a gente costuma ver pra esse tipo de história, principalmente, né? Uma história de terror. Porque é bem cartunesco mesmo. É, a gente vê traços cartunescos de alguns europeus, mas com outro tipo de história, né? Com uma coisa mais leve. E você pega, assim, uma mistura de guerra com terror, com vampiro, não é algo comum, né? É, a gente vê aqui, ele usa muito ângulo, né? O rosto dos personagens que ele desenha, ele usa muito traço reto, né? Aquele queixo quadrado, muito anguloso e tal, e a princípio parece não encaixar, mas pelo que você tá dizendo, acaba funcionando, né? Não, é, funciona, porque quando você pensa história de guerra e história de guerra, assim, história real, né, de uma guerra que aconteceu, não é uma coisa inventada, a única coisa que vem na minha cabeça, pô, tem que ser um traço, aquele traço mais realista, né, coisa mais puxada pro real, mas, pô, ficou muito bom, viu? Sobretudo o cenário, ele faz muito bem, mostra muito bem como é a selva atuando no cima dos caras, os caras todos putos, querem ir embora, tem dois, três quadrinhos que estão ali há muito tempo e tem todo esse mistério porque esses caras estão ali ainda, sabe, tem muita nuance na história que ficou bem legal, eu gostei muito mesmo. E parece que a SESI SP achou o filão dela, né? Porque talvez seja a editora que mais esteja trazendo álbuns europeus pro Brasil, é a SESI, né? A gente já falou de Black Sad, já falou de Verões Felizes, né? A gente já falou de várias histórias que eles estão trazendo aqui pro Brasil que tem uma qualidade acima da média, né? E num preço acessível. Esse aqui tá um pouquinho mais salgado, mas por um material é muito bom. Muito bom mesmo. A página, a gramatura é muito boa. Só a capa, se você for reclamar, né? A capa não é dura, a capa é mais quase cartonada, mas, porra, vale muito a pena, velho. Porque o gibi é muito, muito, muito bom mesmo. Eu li sem pretensão nenhuma. Digo, porra, vou pegar essa aqui pra ler, sabe? Mas, porra, adorei, cara. Foi aquela surpresa bem-vinda, né? Bom, você está ouvindo o Pilha de Gibis, esse podcast lindo. E Vitor, o que é que você andou lendo por aí? Tô escondido embaixo da cama. Ficam lendo essas histórias de terror aí. É, não, já falei de uma história na colonialista, né? Na época do neocolonialismo, do imperialismo, dos europeus atuando na África, né? Agora eu acho que é a sua vez. Eu já peguei o meu gibi de transição, né? Marquinhos falou no gibi de terror, eu falei no gibi de terror, que se passa na época das nações europeias invadindo a África, né? E o que você traz de novidade pra gente? E assim, com essa transição maravilhosa de Anderson Vieira, vulgudão, quero até aplaudir. Tenho certeza que o editor que sempre me ajuda vai colocar efeitos de aplausos agora. Não vai não, porque da última não vez vai. Que eu falei isso, ele não colocou. Ele edita sem ouvir. Ah, porque eu esqueci. Eu esqueci da outra vez. Ele edita sem ouvir, ele só vê as linhazinhas ali na tela e vai... Não, mas cabe explicação. Na outra vez eu editei na carreira porque eu saí de férias. Vai se foder que eu ia ficar editando podcast nas minhas férias. Já baixa a lei de gibi nas férias, mas fazer podcast, porra. Notem uma constante da vida do Dão, ele tá sempre saindo ou voltando de férias, notem isso, ouvintes. Não, ao contrário, eu não voltei ainda, tô de férias ainda, eu não voltei de férias, minhas férias eu tô de férias desde 2004. Se o comunismo for aprovado, essa tipo de situação será frequente. E assim chegamos, então, ao gibi que a gente já comentou aqui no podcast algumas vezes, mas ainda não tinha falado propriamente dele, que é Face Oculta, que é um gibi do Manfred, nosso velho conhecido do Mágico Vento. Na verdade, é uma maxi-série da Bonelli, que a Panini começou a publicar lá antigamente, acho que era 2014 ainda. Publicou um volume, publicou dois, parou, depois voltou através de uma publicação especial com a Comics, publicou mais quatro volumes encadernados, parou, e agora recentemente já publicou o 2 e o 13, e pelas minhas contas falta só o 4, cada um dos quais contendo 4 edições da série original italiana. É, a gente já comentou, o Dão tá lendo também, ele gosta bastante. É uma história que se passa no final do século XIX, né? É, e conta um período do colonialismo europeu pouco explorado, que é a tentativa de colonização italiana na Etiópia, né? Na Eritreia. Ele acompanha um personagem chamado Ugo Pastore, que eu também adoro esse nome, né? Tem que dizer, né? Porque é Ugo sem H, né? É Ugo somente. Se fosse com H, aí tudo bem. Sim, porque é o correto, né? Então tá bom. Então vou representar o podcast. Comigo estão Arquito e Ito. Ito Zambuja. Ito Zambuja. Bom, cara, o que dizer sobre Face Oculta? Primeiro que é um gibi com muito contexto histórico, mas com uma boa dose de fantasia. É, o Hugo, ele acaba indo pra África, negócios com o pai, e ele conhece esse guerreiro chamado Face Oculta, que é um cara que usa uma máscara prateada e que tá unindo várias tribos daquela região da África que lutavam entre si em torno de um objetivo comum, que é expulsar os italianos. É, mostra até um período verdadeiro, que é como a Itália apoiou um monarca, né, um chefe tribal, a virar rei de toda aquela região, justamente para ser mais fácil de controlar. É muito mais fácil controlar uma região com um rei do que com vários chefes, né, que é o Menelik II. É, e como tentou assinar um tratado de paz e cooperação com ele, que daria algum controle econômico para a Itália, que acabou fazendo água e acabou virando, depois de uma guerra propriamente dita, entre a Itália e esse rei. Como eu disse, a Panini, anos atrás, lançou o primeiro e o segundo volume e não lançou mais nada. Eu gostei muito do primeiro, a primeira edição é muito legal, é ele na África, é ele conhecendo o Face Oculta, é ele dando todo esse contexto do tratado de Wuchale, né? Wuchale, não sei como é que seria, porque é italiano, é inglês. Ele dando todo esse contexto, ele conhece o Face Oculta, ele se envolve lá em algumas aventuras. Cada edição tem 100 páginas, né? Então acontece bastante coisa. No segundo já é ele de volta a Roma, já não tinha gostado tanto. Ele acaba conhecendo uma mulher, depois ele conhece um amigo dele lá, que vai ser importante na história também. Mas esse segundo volume eu não tinha gostado tanto. Eu tava esperando que no terceiro eles voltassem pra essa questão da aventura. Para minha surpresa, infelizmente, agora lendo esse volume 1, que encaderna as 4 edições italianas, as 4 primeiras edições italianas, eu vi que não, que ele, o Hugo, continua em Roma lá, as voltas com a mulher essa, que se apaixonou pelo amigo dele, blá blá blá blá blá, blá, e não voltou para África até agora. Então já tô achando, achei que era um gibi de aventura bem legal, já tô achando que é mais um gibi, é uma novela. Eu tô com ele no carrinho há uns 3 anos já. Ah, só pra dizer, Marquinhos, rapidão, tá R$26, eu acabei de olhar aqui na Amazon. Não, já tá R$26, já tem um tempinho, mas as contas não param, tá ruim o negócio. É, eu só li, eu tinha comprado aquela primeira vez que saiu pela Panini, eu só li os dois primeiros, agora que saiu esse volume completo, né, esse volume 1, eu também achava que ele ia, eu não lembrava dessa parte em Roma, na verdade, dele voltando em Roma, dele conhecendo o cara, eu só lembrava dele na África, então eu achava também que era tudo acontecendo na África, né? Aquela coisa bem aventuresca, assim. Tem umas passagens em Roma que é meio cansativo. É porque a personagem é chata, né? A mulher lá que ele conhece. Pelo que ela meio que é uma abusada, né? Que, porra, ela tem um problema lá de mental, uma coisa meio assim, de saúde e tal. E fica meio cansativo. O cara é meio doidão, né? Meio impulsivo, né? Meio playboyzão, né? Ele é um playboy que o pai botou no exército, né? Basicamente é isso. E aí dá uma animada, assim. Mas eu gosto, cara. Eu gosto porque o Manfredi, ele faz uns diálogos muito foda, assim, o Hugo é um personagem detestável, sabe, é uma coisa que você não tem, tem um nome feio, tem uma porra de um olho caído, é um cuzão impulsivo, né, ele atrapalha tudo, o pai dele é puto da vida com ele, só faz merda, quase destrói o negócio do pai, mas você quer continuar acompanhando esta porra por causa de tudo como o Manfredi monta, vai montando esse cenário, sobretudo disso que eu falei também nos vampiros, né? De como ele aproveita o contexto histórico sem soar chato, né? Sem ser aquela coisa, aula de história mais chata possível, né? Que eu tô falando sem parar. Ele é assim, então ele sabe muito aproveitar isso, porque é um contexto horrível, né? A Itália foi a única nação europeia que não dominou um africano. Os italianos só vão dominar mesmo a Etiópia depois da Primeira Guerra Mundial, já com Mussolini no fascismo, que eles vão lá, voltam e destroem tudo. Então eles toma um cacete federal aqui, então é meio vergonhoso, né? Era um exército muito bosta da Itália, tanto que eles saem da Primeira Guerra Mundial rapidão. A guerra começa em 14, em 15 eles já saem da guerra, né? Que a Inglaterra mente pra eles, né? Fala, ó, sai da guerra e quando acabar a gente vencer com os alemães, eu te dou um negócio na África e não dá porra nenhuma pra ele, ele se fode, né? O italiano só se fode desse período. Então, é uma coisa que a gente estuda pouco, mas assim, ele usa bem essa intriga palacina lá na Etiópia, ele usa bem também essas coisas, essa parte do mercado, né, do comércio europeu na África, e ele consegue mostrar bem o emprego de merda que o Hugo tem lá no cartório, né, que é um emprego chatíssimo assim, mas porra, eu sabe, é o tipo de gibi que eu já falei no outro programa que nós citamos, Face Oculta, eu falei que é um gibi que eu não recomendo pra ninguém, porque quem não vai gostar, mas eu gosto pra porra, véio. Eu não sei explicar isso não, porque eu sou muito fã do Manfredi, eu li o texto dele que saiu recentemente, um text Platinum, eu li esses dias também, porra, eu gosto muito, mas eu não recomendo, véio, porque é um protagonista bosta, é um período histórico chato, sabe, é uma história que não anda, a história não anda, não vai pra lugar nenhum, a segunda edição ele toma... Comprei. Não, a segunda edição de Puma não, são 100 páginas onde não acontece nada. Mas eu gosto demais, hein? Eu não sei explicar, não. É doença mesmo. Cada um tem seu mau gosto. O problema é que você me convenceu. Eu tô querendo comprar essa porcaria. Você começa a torcer pro amigo fura-olho dele, né? Pelo menos ele tá com exatamente. Cara, esse bicho, ele é muito tabacudo, porra. Ele vai pra festa e ele quer agarrar todo mundo. Acha que a mulher tá dando mole pra ele. A mulher tá nem aí. Nossa, ele é muito otário. Ele é muito... É a idade dele, né? Ele é um cara novo. É um cara de, sei lá, de uns 22 anos, no máximo. Vivendo entre gente de 30, né? Gente mais... Que nessa época, no final do século XIX, né, era um abismo, né? Hoje o cara tem 21 e o cara tem 31, tem a mesma cabeça, né? No século XIX era 100 anos de diferença, né? E isso fica muito claro. O Manfredi consegue fazer isso muito bem aqui, né? Como ele mostra esse abismo de gerações. Na verdade, esse cara é o Vitório, o Conde Vitório, né? Que é o amigo que o Hugo faz, é o único cara que realmente faz alguma coisa depois da segunda edição em diante. Na segunda edição, ele vai lá para as terras dele, tem uma gangue que tá dominando a estrada, e ele vai sozinho contra a gangue, né? Ele bota uma faca no meio dos dentes, pega uma pistola em cada mão e vai para cima. E o Hugo fica olhando, né? Esse cara é maluco. E na quarta edição, que tá nesse volume número 1, aí também é volta para a África, mas em torno do Vitória, que ele acaba sendo mandado para a África para lutar na guerra, e aí mostra ele tentando mudar a tática, né? Mostra os soldados nativos da África lá. Fica mais interessante. Tô até esperando que no volume 2, que são as 4 edições seguintes, a história mantenha esse foco lá na África, porque o foco em Roma, com o Hugo, a namorada do Vitório, no campo e não sei o que, é muito chato. Só digo uma coisa, eu sempre falei que Fumetti não era muito pra mim, mas depois de estar fazendo aqui, o Vitor já conseguiu me convencer a comprar Dampir, que eu já li. Você leu? Já li. E o Dão tá me convencendo a comprar Face Oculta, ele falando pra eu não comprar, e me convenceu a comprar. Não, eu insisto, não compre. Eu falei pra você, né? Eu vi agora, hoje, no dia que estamos gravando aqui, começo de julho, tá R$26 o primeiro volume na Amazon, né? O segundo tá mais caro, tá 40, eu vou comprar depois também, mas eu digo, não compre. Não compre porque é ruim pra porra, mas eu gosto pra caralho. Se quer comprar alguma coisa, procure o Tex Platinum, eu acho que é o número 8, que tem a história do Manfredi do Tex, que é, nossa, é foda pra caralho, o cara escreve muito, é doido, é muito bom. É, essa faleza minha, mas realmente é ruim. Agora, você vale pros desenhos, né? Por exemplo, a primeira tem arte do Goran Parlov, né, que o Luigi é muito fã. E aí vai piorando. É, aí depois vem o máximo rotundo, dá uma, sabe... Pra quem vem depois do Goran Parlov, o Máximo Rotundo segura bem, mas o tal do Alessandro Nespolino, que desenha a terceira, já é aquela coisa bem, sabe? E no final, o Burak, né, o ex-Burak, esse sim dá uma mudada geral, né? Mas essa edição quarta é muito boa, essa sim, vale a pena por ela, essa que o Vitório vai pra guerra, porque ele quer ir pra guerra, né? Ele é o que eu falei, né? Aquele playboy que não tem nada pra fazer, viu? Não tem internet, não tem porra nenhuma, ele quer ir pra guerra. E lá ele se empolga, ele monta um exército de nativos, essa parte é legal também, porque tem uma ação boa, tem uma ação bem Tex, na verdade, é uma coisa bem no deserto, nativos, exército. É legal, essa vale a pena. Mas você tem que ler 300 páginas pra chegar nela, né? As 100 primeiras são legais, tem que ler 200 páginas mais chatinhas pra chegar nela. E esse último artista, como é que é o nome dele, Dão? É Simburak. Me lembrou muito o Frank Miller, né? O Frank Miller de hoje, né? De hoje em dia. Você não achou meio parecido também? É, porque ele não desenha cenário, né? É um bocado. E como é um gibi, veja, é um gibi preto e branco. Sem cenário, é só uma folha em branco, né? É que é no deserto, eles estão no deserto. É porque. Vindo a luz do sol na areia não, e tá te é porque, cego. É porque os caras estão de barba. Assim, alguns caras do exército. Tá no deserto, tá sujo. Então ele risca muito o rosto do cara e fica um negócio. Aí parece que não dá igual. Esse carinha aqui, que é líder dos tribais, o cara que é bom lá no cavalo. Ele é muito feio, velho, porque ele esculhamba demais o cara. Ele é muito feio. O cara parece um aborígene, né, Freio? Vou insistir de novo, não compre. Não compre porque é ruim pra rua. Não, não é ruim, é chato. Realmente, é chato. Tem momentos muito legais, assim, pois mas pra chegar neles, você dá uma... Ah, pronto. É, tem um momento legal, por exemplo, que é como o Hugo. Ele tem esse negócio da poeira do... Ele teve um problema no olho, né, porque por causa da poeira do deserto, e ele fica com a pálpebra... pouco baixa e às vezes fica piscando. E aí ele como ele tem um cabelo meio comprido, ele bota a franja na frente desse olho, só que às vezes não fica, né? E aí ele parece que um cara de mulher fica achando que ele tá piscando pra mulher. Aí isso dá cada confusão da porra. Essa parte é legal, velho. Ele pisca pra rainha. Ele faz um incidente diplomático, guerra, né? É, pois é, que ele fica piscando pra rainha na frente do rei, velho. Que sujeira da porra, velho. Ele é muito chato. Exato, cara, ele é até bem intencionado, mas ele quer sempre ter razão, né? Ele é meio chato mesmo. É, ele é um mala. Ele é um mala demais. Ele é chatão. Que ele quer. Os caras, sei lá, ele chega no cartório. O cara tem 40 anos de cartório, ele chega lá com 2 dias. Não, tem que fazer assim. Não, filho, que é isso, sabe? É aquele bem. É um jovem, né? Bem como são os jovens de hoje em dia, só que sem celular. O jovem tem que acabar, né? Ah, tem mesmo. Bom, então chega de guerra, chega de imperialismo. É isso, senhores. Foi sempre um prazer gravar esse podcast com vocês. Estou me despedindo. Até uma próxima. Tchau. Até mais. Tô piscando o olho pra você. Eu ia fazer outra piada com o Rogozar, mas... Não, tá bom, tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus.